Pô, mano, a gente cresceu acreditando que é assim que resolve os problemas. Quando morre um moleque com 16, morreu novo. Com 25, morreu tarde. Sem mais nem o que falar. Gangue do rap conhece a fauna de Boa Vista. Primeiro comando a malandragem. Nego não se arrisca, bandido galeroso. Que cê pensa que cê é? Só tá vivo porque sua mãe nunca perdeu a fé. Antes de dormir, se ajoelha ao pé da cama. No final das contas, é só ela que te ama. Malandrão bebe um goró e bate no peito. Puxa ferro na rua pra conquistar respeito. É muita treta, é muita droga. Moleque não tem de onde tirar, ele vai e rouba. Inimigo tem de monte e ainda vem de graça. Se envolve na quebrada e faz uma desgraça. Em breve vem o troco, notícia no jornal. Neguinho levou pipoco, sentimento de vingança. Pedras vão rolar, os justiceiros estão na sede de matar. Mais uma dona Maria vai chorar. A gente espera uma mudança, mas nunca acaba. Perdão, por aqui é coisa rara. Cada bairro tem seu símbolo. A gente se mata por um motivo ridículo. Satanás se diverte de você, ele sorri. Me olha revoltado, mas por que logo pra mim? Com flagrante no bolso, só quer ser o popstar. Na primeira bronca, só pensa em matar. Infrator curte a ideia de ter uma audiência. Acha que é vantagem, hã? Paciência. A juíza é uma mulher muito fria. A orientadora é gente boa, pode crer, tia. Dá conselho, paga lanche, passa a mão na minha cabeça. Vou pagar serviço na escola ou no posto. De segunda a sexta, posso até morrer, mas não vou fugir. Só Deus sabe o que vai ser de mim. Molecada, vida louca, honro todas as palavras que saem da minha boca. Não tenho nenhum passarinho pra dar água. Meu olho é vermelho, coração cheio de mágoa. Não cruze meu caminho, eu esmago qualquer otário. Pode ser civil, traficante ou universitário. Playboy, me olha com indiferença porque é, eu sou menino do crescer, pode crer. Você diz que é o tal que tem carro e revólver, mas aqui na quebrada é nós que revólver, não subestimos de menor. Na madruga, ele te dá um guelo sem dó, sem dó, sem dó. Bermuda caindo e cabeça baixa, olho vermelho é sinal de fumaça. Na quebrada, nas serestas, espíritos e sangue. A criminalidade com as drogas se expande. Na neblina da madruga, moleque de 13, 14, contestado por aí fazendo pose. Adolescentes atrás de aventura, back na mão, faca na cintura. Kenner, boné, bermuda de marca. Galeroso é batizado e tem até farda. Sempre nas esquinas do submundo paralelo. Ódio no olhar, dedo amarelo. Meu tempo já passou, mas eu oro por vocês de joelho. Moleque que tem mais histórias do que o Paulo Coelho. Sangue suga, os boqueiros tem a droga, mas a rua é cheia de escorpião e cobra. Moral da rua, ninguém é mais do que ninguém. Morre novato, inteirado, veterano também. Eu tenho medo da morte e não gosto do escuro. Periferia, nego cresce aprendendo a ser duro. Mente perturbada de um moleque de 11 anos. Alucinado, vai crescer sem planos. Quem sorri é o inimigo, acompanhado de espíritos malignos. Se aproveitam do nosso instinto. Quando morre um mano meu, ai meu Deus, como eu sinto. Mas fazer o que tem que saber entrar no jogo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, quer em dobro. Tá fraco pra amar, os pivete franzino, mas forte pra matar. O mundo está fraco pra amar, os pivete franzino, mas forte pra matar. O mundo está fraco pra amar, os pivete franzino, mas forte pra matar. O mundo está fraco pra amar, os pivete franzino, mas forte pra matar. Vou passando pela Avenida Estrela d'Alva. Vejo no muro da escola, só Jesus que salva. Cedo da manhã, as crianças indo pra aula. Acharam um moleque jogado dentro da vala. Puta que pariu, que será que aconteceu? Só sei que eu tô vivo, quem será que morreu? Essa nossa vida é imprevisível. A trairagem vem rastejando no invisível. Não existe limite pra covardia. Vem de poti, moto e até cavalaria. Juizado da infância, BDIJ. Os moleque nem se importa, fuma um, tomando 86 com coca. Com a minha mãe do lado, a pressão do promotor. Um nerd que exige ser chamado de doutor. Me chama de menor infrator. Marginal, elemento é a maior pressão. Sobrenome, mas não tem nada de compaixão. A mãe espera em casa o seu filhinho chegar. E o que volta é um homem com ódio no olhar. Notícia trágica, mais um de 16. Morreu muito novo, eu avisei pra vocês. Outro de 25, na mão dos covardes. Esse daí já morreu, foi tarde. A carreira do crime é bem curta, arriscada, cruel e suja. A gente fica iludido na porra dessa brisa e acaba pagando com a própria vida. Os crentes dizem que a salvação tá na igreja, mas fé sem obra não ajuda a pobreza. Eles passam com a Bíblia de cabeça baixa. Diz a palavra que temos que ajudar os que estão na desgraça, os que estão escravizados, enfermos. De longe eu observo mais uma família a caminho de um enterro. Fraco pra amar, os pivete franzino, mas forte pra matar. O mundo está fraco pra amar, os pivete franzino, mas forte pra matar. O mundo está fraco pra amar, os pivete franzino, mas forte pra matar. O mundo está fraco pra amar, os pivete franzino, mas forte pra matar.